Daí o Internacional indo para o gramado com Gerson à frente, Ranzolin. Gerson, capitão, à frente, lá vem ele. E atrás, Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Pinga, Daniel, Ricardo, Elson, Marquinhos, Caíco, Maurício. É o Internacional no gramado. 37, vamos fechando 38. Daniel pediu para voltar, prepara-se, Luciano. Vai levantar, levantou, pelo meio, a bola parou. Entrou Caíco na área, caiu. É pênalti, o juiz marcou. É pênalti, o juiz marcou pênalti, Zé, do Caíco. Tenho as minhas dúvidas, o pênalti teria sido no jogador Pinga também, Ranzolin. Acho que foi o Pinga, foi o Pinga. Exatamente, tenho as minhas dúvidas porque o Olha Pinga o Fluminense, mesmo. O Fluminense está invadindo o campo, o banco do Fluminense invade o campo, a brigada cerca os dirigentes cariocas. O Fluminense invade o campo, olha a confusão, eles não querem permitir a cobrança do pênalti. Tem ali gente que está mandando o time sair, olha ali, ó. Quem é esse que está no campo? É o Sérgio Cosme? É o Sérgio Cosme, que está sendo contido por um policial militar. Agora, Ranzolin, sou obrigado a dizer, eu não tive a convicção do lance do pênalti, nem o Pinga. Tanto que ele ficou caído e se surpreendeu quando viu que o árbitro tinha marcado. O jogador que chegou nele foi o Souza, número 11. Mas está marcado o pênalti, o Fluminense reclama e o Inter tem a chance de fazer o gol, que pode ser o gol do título. Para quem pela televisão, conferindo pela TV, portanto, a retaguarda informa que foi pênalti. Eu consultei aqui o pessoal, Ranzolin, o pessoal está dizendo que não teria sido só um calço, o Pinga teria sido puxado pelo jogador do Fluminense. E atenção. O que estranhei foi a reação do Pinga. Célio Silva. Prepara-se, Célio Silva. A retaguarda confirma que no replay está caracterizado o pênalti sobre Pinga, que aqui dá para nós da cabine também pareceu, embora tivesse ficado a dúvida para o Zé Alberto no fundo. Prepara-se para fazer a cobrança agora o jogador Célio Silva. Atenção, Célio Silva vai fazer a cobrança. O goleiro se movimentou, o juiz mandou Célio parar. Os jogadores do Fluminense querem invadir a área correndo junto com Célio Silva. Atenção, é a decisão da Copa do Brasil no pênalti. Partiu para a bola, Célio Silva vai chutar, chutou e gol! Gol! Uma cacetada no meio do gol rasante. O goleiro saiu para o lado, a bola entrou. Internacional ganha a Copa do Brasil no pênalti. 42, vai para Libertadores. Há uma comemoração de jogadores se embrulhando ali com o técnico. Os microfones estão abertos, mas eu quero ver e ouvir. É o José Alberto Andrade aí no fundo de campo. Atenção, defesa colorada, segura as pontas por mais 2 minutos que o time vai para Libertadores. E quem leva o Inter é um defensor. Pênalti cobrado no meio do gol, bola rasteira, mas sem defesa porque foi forte. O goleiro foi pro canto e o Célio Silva pra galera. Inter 1-0. Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman, no gol de Célio Silva. Depois de uma longa catimba bem feita pelo Fluminense, Célio Silva. E o gol talvez só pudesse sair assim, bateu forte o pênalti no centro do gol. Como o Gerson estava fora, a escolha entre Marquinhos com categoria para bater, ou Célio Silva com uma paulada, Célio Silva foi a escolha. O capitão Gerson estava fora, deu no meio do gol e é o título, Grabowska. É o 20º gol do Inter na Copa do Brasil, o primeiro, único e mais importante gol de Célio Silva na competição. Com este 1-0, o Inter está conquistando o título da Copa do Brasil e a tão sonhada vaga na Libertadores 93.